Ele trabalhava aqui na rádio e mandou e-mail para o senhor e o senhor respondeu. Ele fez também as novenas. Estava meio confuso sobre a sua vocação. Hoje, ele se encaminhou, retornou para uma comunidade para fazer o trabalho missionário. Continuo fazendo as novenas, pois tenho certeza que outras graças virão. Agradeço a Jesus pelas graças recebidas e pelo Senhor, Padre, por ser esse semeador da palavra de Deus e encorajador nas horas tão necessitadas. Que Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe também, querida, e que teu filho mais e mais descubra a sua vocação. Por falar em vocação, vamos continuar em oração pelos sacerdotes, o nome do padre da sua paróquia. Hoje eu só queria lembrar, você sabe se na sua paróquia, na sua cidade, tem algum padre enfermo? Você já procurou saber pelo menos? Vamos rezar por ele. E olha, sábado ou domingo é dia do padre. É a primeira vocação devido, não por ser mais importante, mas é que no primeiro domingo, devido a São João Maria Vianney. Gostaria que você escrevesse uma cartinha, um cartão, qualquer coisa, um mimo. Não mandasse, não. Presente a gente não manda, a gente entrega. Que você fosse na sua paróquia, desse um abraço e dizia, ó, essa semana eu rezei pelo Senhor. Eu rezei com o padre Reginaldo e vim trazer o meu abraço, esse cartão, que seja. Você vai falar, ah, o padre quer presente. Quero não. Eu quero que você valorize o padre da sua comunidade. Ele. E a ele, Deus confiou o rebanho. Bíblia aberta, cartilha de oração. A Cristina de Divinópolis está dizendo, padre, sua bênção. Por favor, ore pelo meu esposo que saiu de casa. Que Jesus toque em seu coração para que ele volte para sua família. Salva, Jesus, meu casamento. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mas soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerás jamais. Crês isto? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, de João capítulo 11, 19, é próprio do dia que celebramos, Santa Marta. Ah, Santa Marta, Santa Marta, irmã de Lázaro, morava em Betânia, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. A casa de Marta era hospitaleira. Era tão hospitaleira que Jesus adorava ir lá. E ele ia lá para descansar. Porém, Marta passou por uma grande provação. Ela tinha uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Lázaro, que era amigo de Jesus. Marta ficou desolada. quando Lázaro morreu. Mas foi Marta que correu até Jesus. Maria ficou em casa. Marta corre até Jesus. E foi ela, aquela que alguns dizem que era preocupada, cheia de afazeres, que disse essa grande profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo. Vamos pedir que, como Marta, nós também façamos a nossa profissão de fé: Tu és o Cristo. Hoje é quarta-feira. Rezando pelo padre da sua paróquia, diga o nome. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor. Abençoai, Senhor, tá na hora de eu ir embora. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.